acreditei em suas mentiras. Me apaixonei, me dediquei a um falso amor. Colhi os frutos da infelicidade, viva os mesmos frutos que você plantou. Você é minha deusa, a minha bandida. Meus sonhos mais lindos, minha alegria e dor. A minha desilusão, minha recaída. A ferida que não cura, o meu desamor. Bandida, pilantra safada, cachorra traíra. Mulher da minha vida, sem tu não respiro, viver não consigo. Bandida, pilantra safada, cachorra traíra. Sem tu não respiro, viver não consigo. Mulher sem coração é minha bandida preferida. Seu remédio chegou, bebê. Se é Cosme Baia, é bom. Você é minha deusa, a minha bandida. Meus sonhos mais lindos, minha alegria e dor. A minha desilusão, minha recaída. A ferida que não cura, o meu desamor. Bandida, pilantra safada, cachorra traíra. Mulher da minha vida, sem tu não respiro, viver não consigo. Bandida, pilantra safada, cachorra traíra. Mulher da minha vida, sem tu não respiro, viver não consigo. Mulher sem coração é minha bandida preferida.